torneio. Quero ver quem eu enfrento. Será que é Johnny Cage que vou derrotar primeiro? Não entendo, não entendo. Pra lutar até tem jeito, mas é só um ator, então caiu no meu conceito. Artes marciais, quem domina é Liu Kang. Fogo em suas mãos, sua força é outstanding. Perigoso é também seu amigo Kung Lao. Chapéu com várias lâminas, ataque mortal. Sonya Blade ou Kitana, tem mulher que representa. Quero ver quem é que aguenta uma mordida da Milena. Raiden é deus do trovão, solta raios pelas mãos e ainda teleporta, mas é muito apelão. Sub-Zero vem contra mim pra congelar. Mas ouve aí, se falhar é o seu fim. Meu lutador já decidi. Com Scorpion eu vou ir. Tende ao fogo, resisti. Não vou deixar você fugir. Vem aqui. Get over here. Finish him, you will die, Immortal. Qual é o round, Shao Kahn? Round 2, fight! Yeah, com Cabal ou Smoke, qualquer um, não sou ruim. Você vai ver no fim, player Taos. Ermac é uma legião, veja bem, só apenas umas. Pra roubar as almas, o melhor é Shang Tsung. Quem toca aço, você já sabe, muito cuidado, é Reptile. Não é assim tão fácil derrotar esse lagarto. Mas quem vai vir por aqui é o feiticeiro Quan Chi. Não me faça rir, porque se for eu dou fatality. Sub-Zero vem contra mim pra congelar, mas ouve aí, se falhar é o seu fim. Meu lutador já decidi. Com Scorpion eu vou ir. Tende ao fogo, resisti. Não vou deixar você fugir. Vem aqui. Get over here. Mortal Kombat, Player Taos, é. E pra quem veio duvidar, tamo aí mais uma vez. Se liga, motherfuckers! Se curtiu o canal, toda terça é semanal. Se inscreve e dá um like que ajuda na moral. Sempre vou continuar na ativa sem parar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá!